cada palco que eu subo, no rolê que eu chego duro. Um salve pros vagabundo, é da amada pro mundo. Eu tô 10, eu tô 10. Momentiano, tudo lotado, segurança comprado. Tem puta, bandido, bico, até civil disfarçado. Mas mesmo assim, eu tô 10. Mas mesmo assim, eu tô 10, Joe. Sou protegido, sem colírio e limpinho. Tô na mira, eu vou com meu bonde, minha vontade é sem fim. Sendo bom, tem tintim. Família, eu tô 10 devagarinho. Já anuncio que o declínio dessa era tá aí. Nessa eu não tô sozinho, mas se for pra ser no sapatinho, eu vou. Sinto que o nosso show é mais que um bom momento. Joe, Neneg, me arrepiou. Sempre quando eu canto rap, eu sei que transcende tudo que eu sou e eu tô 10. Minha essência, meu eu, nunca mudou, eu tô 10. Sigo sem personagem, eu sei quem eu sou, então salve. Pros meus tem sentimento, sem caô, vi rap, uma família e não competição, nego. No coquetel dou uns puxo, ela chega no puro luxo. Me beija, me puxa, me abraça, vaza, mas sai no luto. Tô tipo como, som pra vagabundo. Sabe que sai sem estresse, família, tamo junto. De cada palco que eu subo, no rolê que eu chego duro. Um salve pros vagabundo, é da amada pro mundo. Eu tô 10, eu tô 10. Momentiano, tudo lotado, segurança comprado. Tem puta, bandido, bico, até civil disfarçado. Mas mesmo assim, eu tô 10. Mas mesmo assim, eu tô 10. Só mais um tra. Camufladinho, eu tô de tagzinho na banca de magazine. Daquele jeitão, irmão, cê sabe. Trabalhadinho, trampo beat com swing pick. Bust é da massa crew, sorte é da amada pro mundo. Sem surto na divisão, na união, João, dividindo pão. Fazer show que ir pra qualquer lugar, ter chance de ir pra qualquer lugar. Cê ainda não cheguei na outra city, então pode esperar que eu vou encostar. Hey, chega, sem estresse, mostra que tá bem. Preciso chegar. Você tem que entender que eu vim pra climatizar. Sempre atrás de um bom lugar pra estar. Ou não adianta vir me engordurar. Eu faço show do jeito que eu quero. Guerreiro no beat de verde e amarelo. Castelo no som. Já vi que eu tô 10. Martelo minha sigla, família matar. De cada palco que eu subo, no rolê que eu chego duro. Um salve pros vagabundos.